86, por gentileza. Torre Salvador, boa noite, o gol 1825. A informação é a Azulu 340 Guarulhos. 385, mantém escuta. 3305, pouso autorizado, 080 graus, 10 nós, pistão ao zero. Vicente, autorizado pouso na 10, 3305. Flamengo 04, decola aos 32, só uma correção, ok? Na, após a interceptar 350 de Salvador até 20 milhas, voa direto posição alvo, em coordenação com controle agora, 198, no 04, boa viagem. Hoje, após interceptar 20 milhas na 350, alvo, ou no 604, vai chamar 198, obrigado. Controle Salvador, boa noite, gol 604, mantendo a proa, já passando 2.400 pés. Gente, gol no 604, interceptar radial 350 de Salvador, ao interceptar, mantenha por 20 milhas após alvo. Gente, intercepta 350, 20 milhas alvo, gol 604. Salvador, passageiro 2224, meu padre táxi, nosso PLP 48, autonomia de 3 horas e 20, alterna Fortaleza. 2224, até o ponto de espera, reforço pronto para decolagem. O ajuste 1012. Livre táxi até o ponto de espera, ajustado 1012. Gol no 805 no solo aos 34, livre à direita, táxi Alfa Juliette. Vai prosseguir via Alfa e vai reportar antes da Juliette. O portão previsto é o 07, só que está ocupado, ok? Vai aguardar antes da Juliette. Alfa vai aguardar antes da Juliette. No 85 tá pronto, cópia. Prossiga. Salvador Guarulhos, 360, Pero Whisky 50, pistão no zero, curva à direita, saída da El, Leda Bidev. Controle 119.8 e o transponder é o 5573, o gol no 885. Decola da 10, direita, da El, Leda Bidev, 5980. Confia o transponder? 5573. 5573, gol. Gol no 885. Portão 9, chama pronto. Chamará o gol no 885. 2224, aproximando do ponto de no zero, pronto. 2224, alinhar e decolar piso no zero, 80 graus, 10 nós. Alinha e decola no zero, 2224. Xaner 6310, chame Recife 12685, alternado no 2545. Vai chamar Recife 12685, alternado 2545. 6310. Controle, gol no 604. Prossiga, gol no 604. Agora com 20 milhas vai aproar Alvo, não é isso? Afirmativo, gol no 604. Sete. Salvador, boa noite, Oceaner 6224. Oceaner 6224, acena identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o 050. Identificou Mari, 050, Oceaner. Salvador, Oceaner 6313, autorização Guarulhos, Centidex. 6313, aguarde a cópia, o ajuste no 012. 1012. Controle Salvador, boa noite, é o Gol 9075, com a informação Zulu. Gol 9075, acena identificação, autorizado chegada a Bonf, desce para 4.000 pés, ajuste 1012. 4.012, autorizado a Bonf. Controle Salvador, muito boa noite, passarela 2224, transfere e passa 2.000. O passarelo 2224, contato radar na decolagem, suba para 350, irá interceptar a radial 350 de Salvador, irá mantê-la por 20 milhas após as 20 milhas alvo. Só que essa correção após as 20 milhas seria, a posição Bangu, né? O passarelo 2224 inicialmente mantém após 20 milhas a pro de alvo, devido a aeronaves na aproximação na chegada Bonf. Ok, então vai manter alvo após as 20 milhas e acessar o 350. Prima. 50, pistão 0, curva direita, saída da El, Leda, Bidev, controle 119, décima 8, transponder 5043, o 6313. Estacionar 6313, autorizado nível 360 para Guarulhos, já previsto 50. A notícia, vamos usar curvando a direita, saída da El, Leda, Pidev. Transponder 5043, controle 198, protegeu o Chanel 6313. Confirmando 5043, time pronto, portão 1, o 6313. Formará. 6224, pode voar, TAP ou Duna? Aguarde. Web 6748, complete final, torre 186, bom pouso. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Web 6748, ILS da 10. 4, chame Recife, 12685, alternado no 2545, bom voo. 2685, 2545, obrigado. 748. Autorizado no 0, baixou e travou. O Xané 6224 da presente foi ITAP. ITAP, para o Gol 5 portão 9 autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamar para táxi, gol 8. 584, call cadence clear, my arrival descent, flight level 060. Mare Arrival, descenso 050, 06. Gol 9075, reduza para 250 nós. Reduzindo 2509, gol 9075. 6224, confirma indicada. 300. Oxané 6224, desça para 3 mil pés, o ajuste 1-0-1-2, livre da restrição de altitude em TAP. Afirmativo, 3 mil, Oxané 6224. Passarela 2224, dá presente, voe algo. Apenas confirmação, voa Albo da presente? Afirmativo, aguardando a prova de frontier para o passarelo 2224. Ok, da presente voa Albo 2224. Ground, good evening, Alfa November Sierra 581. 581, call tower 118.6. Gol 1613, tá no 7 para pushback. Cliente, aguarde no gol no 1613. Aguardando. Thank you, sir. Salvador, Alfa November Sierra 581, request the client. Good evening. Good evening, 581, with copy to Sierra Bravo. Papa Sierra, flight level 260, okay? QNH 1012, and it's 581. Is ready to copy to Andes 581, clear to Sierra Bravo, Papa Sierra, 280.11 and QNH 1012. 224. É 748 aos 45, agora táxi Alfa e reporte antes da Juliette. Táxi Alfa vai reportar. Para 2 mil pés, ajuste 1012, livre LS, Oxané 6224. 24. This 581, ready to copy? Yes, sir. Post. Sierra Bravo, Papa Sierra, flight level 260, via Upper Whiskey 50. Runway 10, right turn, Dael departure, FDAL, Leda, at Leda, BDEV position. Salvador 119.8 and Squawk 5054, it's the Andes 581. Passarela 2224, dá presente, voe Frotir. Está presente, voa Frotir 2224. Chame centro na frequência 1685, alternado no 2545. Air departure after position Lida. After position Lida, fly direct to dead position and squawk 5052. 5054. 5054, per risk 50, is the route. Stand 10, report where to send pushback and start up, and 581. Roger, sir, report ready to start up and pushback. 6748, portão 3. Portão 3, 48. com o número 2 na aproximação. Reduzindo 2209 com o número 2975. 172 a bordo, 412, alternando o galeão. 1885, Juliette Alfa, ponte espera, reporte pronto para decolagem, 1885. Juliette Alfa, ponte espera, reporte da pronto, colou no 1885. Salvador Azul 4209, sentindo a informação Zulu para com fins 360. 209, com fins, aguarde a cópia, ajuste 1012. 612, qual seria a saída prevista? Dael. Obrigado. Salvador é o 5836. 5836, Recife 330, tá pronto cópia? Nota. 330 Recife, Peruísque 58, pista 10, curva à esquerda, Pucaracaju, controle 119, decimal 8, transponder 5006, ou 5836. Aqui, autorizado então Recife, Peruísque 58, 330 nível, 5006, transponder 198, controle, decola, dá 10, Pucaracaju, 5836. 5006 no transponder, 5836, esquerda, poste, me pronto. Ok, 5006, chamará. Torre ao gol no 6 no 3. No 6 no 3 está autorizado puxar no 7, chame táxi. Chamará. Nossa pro é autorizado descida para 3 mil pés, ajuste 1012. O 16, pista no 0, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 119, decimal 8, transponder 5051, o azul 4209. 360, com fins, depois o 16, com dono 0, curva direita, da El, Leda, Leda Bridge, 198, 5051, no transporte 4209. Correto, portão 8, chama pronto, o azul. Chamarei, obrigado. Salvador, OTAN 3662, Natal, unidade da informação ativa. 3662, Natal, pronto, cópia. Pronto para cópia, prossiga. 370, Pesolo 10, pista no 0, curva esquerda, na Puca Zipá, controle 119, decimal 8, transponder 5050, OTAN 3662. Natal no 370, via Pesolo 10, decola da 10, curva esquerda, na Puca Zipá. Transponder é o 5050, controle 119.8, tá? 3662. 5050, chame pronto, 3662. Câmara pronto, tá? 3662. Controle para cá, boa noite, um gol, chame 62, 24, 2 milhas, está? 1885, sem parada. Sem parada. 80 com 12, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 1885. 6224, continue, aguarda a pista livre. Vamos aguardar, 6224. On 584, descend 3,000 feet, QNH 1012. 3,000 feet, 1012. 9736, 18,6, por gentileza. 1612, senhor. Nível 340 para a frente. E aguarde a cópia, o ajuste no 0 ou no 2. Intercept localizer, turn right, heading 050. 050. 1-1-6-1-3, está com 67 a bordo, 4 horas alternando Campinas para o táxi. Como é que o autorizado no 0080 graus, 12 nós, check 3. E vi pouso baixar travado Ocean, 6224. Pouso. 18, bem, obrigado. Andes 584, descend 2000 feet, connection 012, clear, final report, establish on localizer. 0 I just want to confirm that you have our flight plan and expected entity. Affirmative. 5 ao 52, 19, 8, boa viagem. Controle Salvador, muito boa noite. Trip 5515, a gente dá informação do Lobo, mantém 160. Trip 5515, assina identificação, autorizado, chegada a Bonfim. Desce e mantenha 4 mil pés, ajuste 1012. Gente, quando no ideal, desce para 4 mil, Trip 5515, perfil da Bonfim. Ajustado no 012. Controle, boa noite, o Gol 1885, nada é off. Gol 1885, contato radar na decolagem, sua para 360, saída da EL. 360, da EL, Gol 1885. 1076, sob vetor para o localizador, direita para o 050. Nesta proa está autorizado a interceptar o LOC e reduza para 1809. 50 vai reduzir. Meia na proa 050, está autorizado a interceptar o LOC. Livre LOC, 076 na proa 050. 6224 Oceanel 54, direita, táxi Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6224. And 584, complete final, call tower 118.6. 118, obrigado. 1076, reautorizado, descido para 2 mil pés, hoje permanece 1012, livre LS, reporte estabilizado. 22, chamarei. 080 graus, 12 nós, check 3. Ok, baixar travado, 1012, livre pouso, 910, gol 9075. Anders 5884, continue approach, expect runway vacated, wind 080 degrees, 12 knots. Fire, follow. 9736, pronto, cópia. Confins 340, Pesolu 16, rota, pistonal 0, curva direita, Tael, Leda, Bridge, controle 119, decimal 8. Transponder 5061, o Webjet 9736 aguarda cotejamento. Pai A1, ready to start up and over. Azul 4209, portão 8, autorizado puxar, chame táxi. Chamarei táxi 4209. Anders 581, stand by to start and push back, stand 10. Roger, sir. Stand by and stand 736, pode prosseguir com o cotejamento. 340, Zulu, Zulu 16, 10 direita da El Leda Bridge, 1985061, pronto para puxa, acionar 62. Aguardo no 612, o 9736. Aguardo. Agora na 18.6 está autorizado iniciar o pushback no 612, é o 9736. Aí. Na 6224, mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 6224. É, 076. Gente, atraso estabilizado. Vai aí fora, vai. Ok, alguém agora na está com a portadeira da torre aberta, ok? Verifiquem os equipamentos, por gentileza. É a Torre Salvador. Para 75 no solo 57, agilize a liberação direita na minha escuta, até o pátio principal. Zero na sua escuta. Azul 4809, acionado, pronto, táxi para o B78, 3 horas e 20, alternando o galhão. Clear to land, by your now, clear to land, runway 10, wind 080 degrees, 14 knots, 584. By your Azul, livre táxi. Juliette vai seguir o webjet, tá puxando no 612, o ajuste no 012. 612, livre táxi, vai seguir o webjet. Pela Juliette, pra 209. Adain. Braço abdal. Anders 581, it's approved startup gate 10, report taxi. Approved startup 10, approved and report the taxi. Anders 581. Mike Zulu 6662, is that on? Go ahead, Mike Zulu 6662. More 2 minutes, I go copy to Lisboa, okay? To you, okay? Muito obrigado e bom ano para vocês. Qual é o 3305, mantenha escuta, o ajuste no 0 no 2, 330 para Recife, mantenha escuta. No meio no 3, o bote espera pronto. Mantenha, no meio no 3. Anders 584 underground at 59, now right, taxi via Alpha and report before taxiway Juliet. Backtrack in 28 and Alpha, then Juliet. And this 584. Para o Webjet 9736, com 5 a bordo, 327 autonomia, perna Guarulhos para ataque. Confirmando 5 a bordo, em frente Juliette Alfa até o ponto de espera, reporte pronto, 9736. Em frente Juliette Alfa, confirma 5 a bordo, vai reportar pronto, Webjet 9736. Gol 1076, Torre Salvador. Prossiga, baixei para você. 80 graus, 12 nós, pouso autorizado, puxa 90. Obrigado. Torre Ultan 3662 para pushback, acionamento no portão 5. 3662, aguarda para puxar no 5. Aguardando para o push no 5. No meio no 3, após o gol na curtíssima, alinhar e manter. Após a aeronave, alinhar e manter, gol no meio no 3. Mike Zulu 6662, ready to copy? Yes, sir, ready to copy the clearance. Okay, Lisboa, fly level 350.